Senhor, de ti preciso mais e mais. Eu necessito desta paz, Senhor. Preciso de ti, Senhor. A razão dos dias meus, além de tudo, tu és o meu Deus, Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, bem mais que preciso. Do ar que respiro, da água que bebo, do chão onde piso, Senhor, fazes meu barco ancorar, livre da tempestade e do mar, Senhor. Preciso de ti. Senhor, da minha vida és o altar. Se ajoelhar, Senhor, preciso de ti, Senhor, tua promessa é fiel, assim na terra como lá no céu. Preciso de ti, bem mais que preciso. Do ar que respiro, da água que bebo, do chão onde piso, Senhor, fazes meu barco ancorar, livre da tempestade e do mar, Senhor, preciso de ti, Senhor, preciso de ti.